olhando pra lua, sem ter neste mundo lugar pra poder descansar. Eu sei que viver sempre assim é ruim. Há muito eu espero um carinho pra mim. Ai, se eu tivesse quem me fizesse carinho, não levava a vida que eu levo sozinho. Ai, se eu tivesse quem me fizesse carinho, não levava a vida que eu levo sozinho. Eu vou dizer em casa quando eu chegar quarta-feira de cinzas. Que é que eu vou dizer que é com esse cheirinho de mulher? Que é que eu vou dizer em casa quando chegar quarta-feira de cinzas? Que é que eu vou dizer que é com esse cheirinho de mulher? Eu sei que você vai propor de novo a separação, sem saber que tudo isso vai contrariar seu coração. Se isso um dia se der, você vai sofrer, vai chorar. E a turma do Café Society vai ter muito o que falar. E é que eu vou dizer em casa quando chegar quarta-feira de cinzas. E é que eu vou dizer que é com esse cheirinho de mulher. Rosa, rosa, rosa, por que você murchou nos cabelos de rosinha? Rosa nunca amarelou. Rosa, rosa, rosa, por que você murchou nos cabelos de rosinha? Rosa nunca amarelou. Quem visse as duas rosas de manhãzinha, difícil era dizer qual era a rosa ou a rosinha. Se a rosa era bonita, mais cheirosa era a rosinha. Se a rosa era bonita, mais cheirosa era a rosinha. Rosa, rosa, rosa, por que você murchou os cabelos de rosinha? Rosa nunca amarelou. Rosa, rosa, rosa, por que você murchou os cabelos de rosinha? Rosa nunca amarelou. Quem visse as suas rosas de manhãzinha, difícil era dizer qual era a rosa ou a rosinha. Se a rosa era bonita, mais cheirosa era a rosinha. Se a rosa era bonita, mais cheirosa era a rosinha. Quanta mulher bonita tem aqui neste salão, parece até desfile de modelos de verão. Até as viuvinhas do artista Chainskin vieram incorporadas, hoje a coisa está pra mim. Quanta mulher bonita tem aqui neste salão, parece até desfile de modelos de verão. Até as viuvinhas do artista Chainskin vieram incorporadas, hoje a coisa está pra mim. Eu daqui não saio, eu não vou embora. Tanta mulher bonita em minha mãe sem nora. Eu daqui não saio, eu não vou embora.